Está começando mais um podcast Banco de Cérebros. Depositar os cérebros pelo buraco na porta. Aqui é o Rafa. Aqui é o Joker. Barbão aqui. Está começando mais uma edição do podcast Banco de Cérebros. E dessa vez, pessoal, nós vamos falar novamente sobre música. E eu estou novamente aqui com o Joker e o Barbão. Você escreveu o Barbão pro tio. Ah, vai tomar, mano. Tá errado. Cara, qual que é a diferença do tio? Por favor, me explique. Ele já é uma marca, tá ligado? Não sei tio. Tá patenteado já que é... Exatamente. E dessa vez... Nós vamos fazer, na verdade, uma espécie de batalha musical. A gente vai pegar bandas ou até mesmo estilos musicais. Estilos musicais não, que a gente vai estar falando aqui sobre rock, mas sobre épocas musicais. Que isso? Pois tinha um rap ali também. Também colocou, cara? Eu vou colocar Coolio versus. Versus Tupac. Tupac. E quanto tempo o Coolio sobrevive, né? E geralmente, uma coisa que eu detesto trabalhar com listas, porque sempre tem o chato que fica, faltou tal ou discordando. É a nossa opinião, cara. Não enche a porra do saco se você discorda. Se você discorda, dá a tua opinião aí no programa, manda o teu e-mail falando que não. Mas não dá rage, cara. Não precisa, cara. É a nossa opinião. Você tem a sua, a gente tem a nossa. É, uma versão. Não dá pra falar tudo. Não dá pra falar tudo. E outra, se tipo, achou que faltou, coloca nos comentários e coloca por quê. Qual seria melhor, sabe? Deixa aí, sim, sabe? Só não precisa ser aquele cara chato que dá rage porque faltou tal ou que a gente cortou por tal. É, não dá pra falar sobre tudo também, né? A gente fez a lista aqui baseado também no que a gente poderia argumentar, né? Às vezes você tem aí duas bandas, duas épocas, tudo que você só achou que faltou falar. Aliás, começando aqui já, a gente pode falar, pegar uma aqui. Vamos começar já com o pé na porta e soco na cara? A gente pode pegar aqui Guns N' Roses versus Nirvana. E eu pergunto, qual que é pior? Ó o pau quebrando, pai! Cara, eu gosto do Guns. Eu gosto do Guns. É meio que moda odiar o Guns, cara. Me explica por que isso, cara. Guns e Nirvana, eu moro de as duas, cara. Exatamente. O Nirvana é muito pior, porque tem pessoas que acham que é marca de camiseta, né? Em vez de ser banda em si. Mas olha só, eu tava conversando com o Joe, que a gente chegou no consenso uma vez. Que o Guns, ele é meio tido como uma banda que é o início de todo mundo no rock, assim, sabe? Todo mundo começou, não todo mundo, mas a maioria, começou ouvindo Guns N' Roses justamente como sendo uma banda meio que introdutória nessa parte. Eu, por exemplo, comecei assim. Eu comecei, a primeira banda de rock que eu comecei a pesquisar mesmo também foi o Guns, cara. Eu acho engraçado que muita gente tem vergonha de falar isso, cara. Eu não tenho vergonha não, eu só não gosto hoje. Eu também, eu não gosto de Guns. Eu gosto, mas tipo assim, eu não escuto tanto quanto na época que eu comecei. Realmente é uma banda de catapulta pras outras, que é o Guns. Mas eu acho besteira isso, cara, de pessoal... Ah, é hoje, horrível, né? O pessoal hoje finge que nunca escutou, fala que não, começou escutando tal banda. Eu não entendo esse motivo de vergonha, cara. É a geração do 880, né? O horrível, o maravilhoso e, ah, meu Deus, não posso mais ter... Attitude, que é uma música do Guns, que quem canta é o Duff, que é o baixista, é uma puta de uma música foda agora. Na real, essa é a música do Mix. Eu sei, mas a cover dele... É muito... Já fui no show do Duff, cara. Foi o show mais foda que eu já fui na minha vida, cara. Então, olha só, agora sobre o Nirvana. Eu, por exemplo, eu não curto muito, cara. Eu acho que musicalmente eles são fracos, assim, sabe? Outros eles, não. É, eu não queria entrar no... Sim, vamos parar com isso também, ficar entrando no mérito. Ah, não, o Dave Grohl era bom. É, a gente sabe que ele era. Tá? Eu tô falando a banda em geral. Como a gente comentou, cara, na época, ele não era tão bom assim, tanto que ele foi a quinta opção da banda, cara. Vai pelo jeito do Kurt também, porque ele mandava um monte de gente embora. Dave, cara, foi o que sobrou pra banda. Era ele ou ninguém, sacou? Hoje em dia, sem tirar o mérito. O cara hoje em dia tá um monstro, tá ligado? Mas naquela época a história era outra, hein? Se a gente for pegar e comparar Foo Fighters com Nirvana, aí sim é um massacre, né? Mas assim, de qualquer maneira. Mas como Zaz War, eu defendo que eu acho uma música legal, assim. Só que... É uma música que não é tão bem elaborada, sabe? É uma música simples. Eu acho que ela é objetiva, mas se pegar totalmente assim o Nirvana, eu não curto. Eu não vejo grandes ambições, assim, sabe? O que eu acho, cara, do Nirvana é que ele é uma banda que só funciona ao vivo. e você estando no show, não você assistindo gravado, sacou? Eu acho que é mais a sensação de estar lá, né? A barulheira e tal, tipo assim. Tem uma banda aqui no Rio de Janeiro, cara, tem uma banda cover do Nirvana. Eu esqueci o nome deles agora, daqui a pouco eu comento. O show deles, cara, eu não perco um, cara. É maneiro pra caralho, cara. Eu não eu já sou fui um no fã show de uma banda cover do Nirvana, eu dormi. Eu não tô usando, eu dormi mesmo. Era num lugar aberto, tipo uma praça, eu deitei num banco e dormi. Em relação às duas, cara, eu considero o Guns melhor. É, tecnicamente, sim, muito mais. Sabe o que que é isso? Não, não sei. O que é tudo? Não. É porque você não conhece Manowar. É, Metallica contra Megadeth. O negócio do Metallica e do Megadeth é porque eles são duas bandas que, durante a década de 90, foram as duas principais bandas de metal, e assim, também são as duas bandas que mais venderam. Então. É, eu escutei algumas músicas do Metallica, naturalmente, assim, sabe, porque é as mais conhecidas, mas não cheguei a escutar quase nada de Megadeth, assim, sabe, e também não fui a fundo no Metallica. Qual das duas são melhores? Essa é a pergunta que a gente tem. Metallica e Megadeth, como os músicos em si, o Megadeth são melhores, tem músicos melhores, assim. O Megadeth, cara, foi um show deles há pouco, acho que em 2012, 2013, não lembro aqui agora. Eles ao vivo estão uma bosta, cara. Eles decidiram tocar música, eu acho que um tom abaixo, tá ligado? Por causa da voz do Dave Mustaine. Cara, tá ridículo, cara, desculpa. A música deles, tecnicamente eles são melhores, cara, mas eles têm que se piorar por causa da voz do Dave, atualmente, ao vivo. Ah, mas e por isso, o Lars também tem muita música do Metallica que tá ao vivo dele tocando normalmente ele. Ele tá sem ritmo, ele não é de baterista, mas em 2015, atualmente, assim, ele tá muito sem ritmo. Porra, ele errou, cara, no Rock in Rio, cara, ele errou Ana Evil, cara. Parada mais simples de tocar do mundo. É o Legião Urbana da bateria, tá ligado? Ana Evil. E o Metallica, que dizem que, tipo, não evoluiu, ou que se evoluiu, não evoluiu pra bom, assim, tem gente que fala que, não é mais o mesmo. Eles melhoraram bastante desde o Saint Anger, que foi uma merda. Eu acho essa implicância mesmo com a do Saint Anger. Ah, cara, eu, sinceramente, entre as duas bandas, eu sou leigo completo, assim, sabe? Eu, na verdade, sou leigo em geral, né? Mas eu dou meus pitacos em certas coisas. Em relação às duas, eu sinceramente não sei dizer qual que seria melhor, assim, musicalmente. Quem quer ir? Vocês têm alguma opinião de fechar? Não, é tipo... Eu vou pelo maior número de hits e tal, eu acho que eu vou no Metallica, tá ligado? Mesmo eu tendo ouvido os discos do Megadeth, eu não lembro tantos hits, assim, igual o Metallica, tá ligado? Eu gosto pra caralho, eu reconheço que o Megadeth é foda, mas as músicas deles tipo, não prendem na minha cabeça, tá ligado? Sim. É uma parada que eu escuto, vou na rua e já não esqueço. Agora, um riff do Metallica, uma parada dessa, vai comprar pão, porra, não sai da tua cabeça, sacou? É, aí tá no CQC, tá em, tipo, assim, até em outras mídias, assim, acho que toca mais Metallica do que Megadeth. Sabe o que é isso? Não, não sei. O que é tudo? Não. É porque você não conhece Manowar. Rock in Rio é o Festival de Salvador. Festival de Salvador é esse? Salvador, cara. Ah, opa, vou Rock in Rio versus Hollywood Rock. Melhor Rock in Rio contra Monsters of Rock. É, não, é porque tipo, eu tava pensando antigamente, né? Mas ninguém daqui foi na época, né? Mas o Monster tá acontecendo atualmente. O Hollywood... Quantos anos não tem um Hollywood Rock? 20 anos. Aliás, nem pode, né? Porque proibiram propaganda de cigarro, né? A gente tá analisando só aqui no Brasil ou em outros países? Porque se for analisar em outros países, o Monster of Rock dá de 30. Porque já teve Monster of Rock na Rússia com Pantera, Metallica, Ozzy. Eu acho, cara, que se for comparar mesmo o festival com o Rock in Rio, eu acho que bate um com o outro de frente atualmente, ou o Wrecking ou o Rock and Ring da Alemanha. Eu acho que teria que ser o Rock and Ring. É que é meio foda, assim, o Rock and Ring, pelo que eu sei, eles não diversificam tanto que nem aqui no Brasil, por exemplo, que precisa ter outras bandas. É realmente um festival de metal e rock. Sim. É, mas se for para pensar, o Rock in Rio é 3 dias. Tem 3 dias só de rock no Rock in Rio também. Ele tem outros gêneros, mas ele é um festival maior também. É porque ele tem que estar aqui no Brasil. Tem que, sabe, tem que diversificar para até passar pro Brasil aqui. Isso foi sempre, a gente ficar reclamando do Rock in Rio. Porque, não tem só rock. Nunca teve só rock, cara. Nunca teve só rock. Desde o começo, a gente falou isso no cast de Rock in Rio. A gente fez isso lá no começo do BDC, lá em 2013, edição 4, né? Que nunca teve só rock. Agora o Rock and Ring, ele é realmente rock mesmo, né? Eu vi poucos shows, né? Eu vi tipo Alice in Chains e outras bandas. Ok, Ring esse ano vai ter o quê? Você já tem o... É, já foi, já. Até. Fechou com o Foo Fighters um dia, aí o Slipknot fechou um dia e o Die Totenhosen, aquela banda de punk rock, fechou um outro dia. Foi esse aí ano teve... que teve o Motorhead cantando errado? Foi no Rock and Ring? Teve Motorhead. Mas cantou errado é tipo o quê? Vanusa? A banda começou a tocar Overkill e ele seguiu a música inteira cantando Ace of Spades. Mano, cantou a musiquideira. Aí, tipo assim, só no último refrão que ele reparou que tava cantando a música errada. Aí ele mudou a letra pra certa. E o Rock in Rio esse ano? Tá bonitão? Rock in Rio esse ano tem... Ah, tem muita porcaria, mas tem umas bandas legais. Tipo, Royal Blood, Gojira... Cara, é sério. Eu economizei dinheiro pra esse ano pra ir pro Rock in Rio. Eu tô há meses economizando dinheiro. Porque eu pensei, vai ter boys da maneira pra caralho. Vou querer nos 3 dias. Aí eu tava com dinheiro, cara. Eu olhava o lineup, eu com dinheiro pra gastar pra Rock in Rio separado. Eu olhava o lineup e não sabia comprar. Não tinha dinheiro que valia a pena. Eu gasto dinheiro em outros, cara. Acho que basicamente falando, um festival válido, assim, de rock, metal pra ir é o Wacken, né? Agora, qual dos dois é melhor? Vamos lá. Qual dos dois quais, né? Porque a gente desse, é o Rock in Ring e o Rock in Rio. Eu vou no Rock in Rio. Eu vou também mais um show por causa do Rock in Rio, porque eu não moro na Alemanha. Só tenho outra escolha. Eu vou no Rock in Rio. Mas sei lá, eu acho que como você falou, são festivais equivalentes, porque são 3 dias de rock no Rock in Rio, o Rock in Ring, são só 3 dias realmente de puro rock. É um nível equivalente, cara, não tem como comparar. Sabe o que é isso? Não sei, o que é tudo, tudo, tudo, não... É porque você não conhece Manowar. Eu não sei quanto a Lady Gaga. Ah, vai se fuder, cara. Ah, quem foi que botou isso? Eu não sei, cara. Eu não coloquei. Não, mas acho que era engraçado. Digamos ser a Lady Gaga, a gente discutir. O que vocês preferem? Cara, Putz, agora ferrou, hein, cara. Vocês me pegaram foda. Mas eu acho que eu não sei, eu curto as duas, cara. Mesmo estilo. Eu nunca escutei nada das duas, cara. Não, eu vou escolher a Beyoncé, que é da raça, né? Eu prefiro Lady Gaga, eu curto Lady Gaga, Beyoncé eu não escuto. Então, embora eu não seja um grande ouvinte de Lady Gaga, eu acho Lady E teve Gaga. Crossover das duas, né? Teve 2 crossovers, foram 2 músicas. Telefone e Videophone. Sabe o que é isso? Não sei, o que é tudo, tudo, tudo? Não... É porque você não conhece Manowar. Cara, falando já em anos 90, eu vou pegar um aqui que, tipo assim, eu achei, nem fui eu que coloquei, eu achei meio curioso. É Grunge vs Glam Rock. Primeiro de tudo, me tirei uma dúvida que eu sempre tenho, cara. O que sonoricamente define um grunge, cara? O que eu, a imagem que eu tenho de uma banda grunge é só visualmente, entendeu? A mesma coisa o Glenn, no caso. O grunge, acontece que assim, nos anos 90 era muito comum as bandas terem uma sonoridade um pouco parecida, assim, sabe? De ser músicas mais arrastadas, né? E aí aconteceu que a mídia colocou bastante isso de é grunge. Podia se definir como... É porque a maioria das bandas que faziam isso vinham lá de Seattle. Mas tem bandas, por exemplo, que nem o Stone Temple Pilots, que não era de Seattle. E aí era considerado grunge. Então, assim, foi mais questão de semelhanças, assim, sabe? De mas som arrastado. É a mesma coisa que eu acho o glam rock. Você só define glam rock visualmente, porque é um hard rock. Sim, eu considero hard rock, cara. Às vezes até confundo. Mas o glam é hard rock. O glam é o hard rock. É, mas falando, foi o visual, né? É o que eu tô falando. Pra mim, o grunge e o glam são estilos visuais, não sonoros. Tô vendo. Do grunge, por exemplo, você tinha muita, muita diferença entre bandas, assim, sabe? É que tinha uma pequena semelhança ali, mas daí foi o suficiente pra galera colocar na mesma sacola, assim, sabe? Mas por causa do visual mesmo, pela época. Eu, por exemplo, cara, eu vou ser, tipo assim, vou pegar uma coisa bem diferente. Pega Pantera, por exemplo. Tinha, sei lá, às vezes a sonoridade me lembrava um pouco o grunge. Por quê? Porque, no caso, tinha uma certa, sabe, o tom da guitarra ser um pouquinho arrastado, às vezes, em certas músicas, porque o tom da guitarra é baseado numa banda de glam, né? É aí que tá, cara. É muito difícil você definir exatamente o que é. O Barbão levantou uma questão que, parando pra pensar, cara, parece que é mais visual a questão. Eu considero que o grunge, como foi chamado, era parte da mídia. Tanto que quem disse que criou o termo grunge foi o Marilyn Manson, que na época era jornalista. Falou, ouviu o Nirvana e falou, pô, essa banda é grunge, cara. Tipo, é suja, né? Tipo, qual dos dois é melhor? Se for pegar Nirvana, por exemplo, pegar as outras bandas de glam, eu prefiro glam, cara. É, cara, o que eu tô falando? Pra mim, essa comparação é tipo comparar calça xadrez com um rímel. É que, tipo assim, que glam é um visual, tipo, maquiagem, purpurina, tipo, toda. E grunge é parada quadriculada, toda suja, all star, tá ligado? Tô comparando dois visuais, cara. Eu não consigo ver isso sonoramente. É porque, ó, pega Alice in Chains, pega Nirvana, pega Pure Jam, pega Mother Love Bone. Eles são meio semelhantes, são ali de Seattle, mas são sonoridades diferentes, assim, sabe? Uma coisa que eu acho engraçada é que tem muito cantor do grunge que tem a voz muito parecida, cara, já por isso. aquela voz rouca. Tipo Creed e Pearl Jam. É, essas vozes mais loucas já pegam mais no post-grunge, né? É, o post-grunge, ele foi tentando reproduzir o grunge, né? Então, se você pegar, tem muitas bandas que tem a voz igual. O Put Off Mud, por exemplo. O cara tava tentando imitar o Lane, uma mistura de Lane Stanley com o Kurt Cobain. Então, tipo assim, ali já foram os caras tentando emular mesmo, né? Aí, eu acho que talvez seja por isso, assim, sabe? Meio que esse estilinho de voz até colaborou bastante, né? Eu acho que se for pegar por número, aí eu vou no glam, porque eu acho que eu gosto mais de bandas de glam do que de grunge. É, se você for falar sonoricamente, eu não acho, como eu falei, eu não acho que os dois são estilos sonoros. Mas se pegar as bandas que se consideram uma banda glam e pegar as bandas que se consideram uma banda grunge, eu acho que eu vou nas bandas glam também. Eu também, eu acho que em qualidade, mas é aquela coisa, eu via sempre o glam como um visual e o hard rock, assim, sabe, mesmo como estilo. Eu acho que o hard rock, pra mim, eu considero melhor que o grunge. Apesar de minha banda favorita ser considerada grunge, mas a intenção é completamente diferente, assim, pelo menos em termos de qualidade. É porque se você for pensar, tem muita banda grunge que os caras são bons nos instrumentos. Mas é uma parada que é meio que tem a ideologia do punk, entendeu? Quanto mais simples, mais porrada, melhor, sacou? Às vezes o cara, ele é bom mesmo, só que ele não tá demonstrando as habilidades dele ali, porque a música é, né? Tipo, sim, agora do glam, por exemplo, apesar de ser uma parada farofa, tipo assim, os caras têm que saber tocar pra fazer o estilo deles. É uma parada que eles têm mais oportunidade de mostrar. Sabe o que é isso? Não, não sei. O que é tudo, não sei. É porque você não conhece Menor. Gabriel Pensador versus Eminem. Como a gente brinca em serviço pra caramba, né, cara? A batalha dos rappers brancos. Ah, entre os quatro aí, eu prefiro o Eminem, né? O Gabriel Pensador também é bom, mas eu prefiro o Eminem. Agora o Cabal e o Vanilla Ice, né? Eu prefiro Andy Minenakis. Peas on my head, but don't call me a P-head. Peas on my head, but don't call me a B-head. Bruce Lee's on my head, but don't call me a Lee-head. Now please excuse me, I got to get my tree fed. Ninguém lembra, né, da MTV? Não. Não. Esquece. Sabe o que é isso? Não, não sei. O que é tudo? Não... É porque você não conhece Menor. É, Dimebag contra o Zack Wild. É, ô Joker, você aí, fã de Pantera e tudo mais, você falou assim que se o Pantera voltasse hoje em dia, um cara que poderia estar substituindo, né, o Dimebag seria o Zack Wild, porque ele consegue pegar a guitarra do Dimebag, né? Cara, eu acho que o Temer nem podendo seria o Zack Wild. Eu acho que com certeza. Eu acho que ele é o único que teria que pode, assim. Até porque ele tinha uma amizade muito forte, os dois tinham uma amizade muito forte, entendeu? Tanto que aquela música do Black Label Society, In This River, é uma homenagem ao Dimebag. In this river, all shall fade to black. In this river, ain't no coming back. In this river, all shall fade. Ah, para com essa música aí, cara, porque o Joker me apresentou ela numa época que não era propícia eu estar ouvindo esse tipo de música, cara. Ela é muito triste, cara. É triste pra caralho, mano. Ela é muito triste. Mas é uma puta música, né, cara? Porra, era mais um clipe que mostra o Zack e o Jim crianças, tá ligado? É mó depressão, cara. Qual que seria a melhor agora entre os dois? Tipo, melhor, que eu quero polêmica. Qual que seria melhor? Sabe? O cara que consegue substituir ou o cara que é tipo originalzão do Pantera? Cara, eu não vou mentir, não, cara. Eu gosto mais do Zack. Eu acho que o Dimebag, ele inovou como guitarrista. O Zack, embora seja um ótimo guitarrista, eu nunca vi nada dele assim que foi inovador, que nunca ninguém tinha feito. Eu prefiro Chimbinha. Cala a boca, vadia! Cara que não consegue levar a sério a pauta, né? Cara, tinha uma época que eu via tanto Metallica, cara, que eu cheguei a pintar a barba igual a do Dimebag. Metallica ou Pantera? O Dimebag tava no Metallica, cara. Eu rapei a cabeça igual o Fiancelmo, então. Eu não consigo parecer com nenhum membro do Alice in Chains. Se deixar o Black Power, você fica assim, mano. Mas o meu cabelo não cresce que nem o do Duval, cara. Pô, tava viciadaço em Pantera, mano. Aí, pô, começou a usar bermuda, aquelas camufladas tipo a dele, tá ligado? Porra, barba vermelhona, tá ligado? Porra, tava sinistro, velho. Mas se eu deixar o cabelo crescer pra parecer o Duval, eu vou parecer o Lane, só que o Lane Kravitz, né? Não vai ser o Duval. Mesma coisa. É igual, né, cara? Lane Kravitz, que agora há pouco deu polêmica, né? Por quê? Aconteceu? Botou o rolo pra fora no show sem querer. Botou a Rolando, rasgou, né? É, por isso que eu falei, Janet Jackson, Janet Jackson. Por isso que eu falei, sem querer, sacou? Calça dele rasgou no meio. Como assim você querer? Tô cantando. Oi! Não, ele tava tocando, a calça dele rasgou no meio. Meu caraca, velho. Caralho, hein? Não. Caralho, não é, caralho mesmo. Caralho mesmo. Ué, eu sou zuri pra cacete. Sabe o que que é isso? Não sei. O que é tudo? Não sei. É porque você não conhece Manowar. O que é o mais chato? Dinho Ouro Preto ou Tico Santa Cruz? Puta que pariu, cara. O Dinho Ouro Preto, ele se supera na forma de falar. Na verdade, dos dois, mas o Dinho Ouro Preto cara, supera. Cara. Tipo, cara, ele não. Cara, parece que ele toma café misturado com Red Bull e tudo que ele pega, assim, pra poder deixar o cara ligadão a cada 5 minutos falando cara. Eu já consegui ver uma entrevista inteira do Tico Santa Cruz. Do Dinho, eu nunca consegui ver uma inteira, então. É. Da forma de falar. É porque o Dinho Ouro Preto. Então, é o mais chato pelo jeito de falar. E o Tico Santa Cruz pelo discurso, então, né? Se bem que os discursos do Dinho ao vivo também são ótimos. Cara, então definiu-se isso, cara. Da forma de falar, com certeza o Dinho Ouro Preto. Agora, se fosse pra, tipo, discurso politizado... Ah, eu já não sei o que fuder. Puro pé rapado, tô atrasado. Enfim, aí seria o Judas. Eu gosto da banda dele, cara, o Detonautas. Sempre que tem show, cara, eu tento ir. É o que acontece que nem o Nirvana, né? É uma banda muito boa pra ver show. Só que... Uma pena do Nirvana é que eles não estão vivos pra eu dizer que os shows deles são bons. Aí eu só acho ruim mesmo. Ah, o show deles com o Paul McCartney no lugar do Cobain. Sabe o que que é isso? Não sei. O que é tudo? Não... É porque você não conhece Manowar. Eu queria puxar uma polêmica muito maior agora. Agora são três. Anos 70 versus anos 80 versus anos 90. Cara, eu acho que os anos 90 morrem nessa. Então, tipo, vamos eliminar eu voto nos anos 90 como melhor. E todo o retorno do punk, com o skate punk, com o pop punk. Mas isso daí não é 2000? Não, isso é década de 90. Pô. Mas eu acho que você tem uma série de outras bandas que fizeram muito mais história e influência nos anos 70 e 80 do que o 90, sim. Mas, cara, tem um lance, exemplo, do grunge que a gente pode pegar aqui. Muita gente reclamou que acabou com o... que foi o último grande movimento e depois pra todos os movimentos. Não abordar, então vamos sair do rock e falar de outro estilo musical. A década de 90 teve um grande avanço da música negra, principalmente com o hip-hop e tal. Teve muita... Aí no cast a gente tava falando de rock, a gente não tá falando de música... Eu não tô reclamando de você falar de música em geral, mas se a gente for pegar música em geral, aí com certeza, se a gente pegar, por exemplo, na época dos anos 90, do que foi da música negra, aí sim, cara, aí é indiscutível. Agora, se você pegar especificamente o rock, eu considero, por exemplo, que... Pelo menos que a história diz, que muitas bandas que vieram, exemplo, que estavam nos anos 70, bandas que com certeza influenciaram muito mais os que vieram posteriormente. Você acabou de dizer que a música negra avançou mais em qual época? Década de 90. Eu acho que a época da música que teve mais negros na música foi, acho que até antes de 70, porque foi a época do blues, cara. A década de 50, sim, seria com blues, com jazz, soul. Mas a gente leva em consideração aqui o rap, né, o Gangsta's Rap, né, a gente leva em... Até brinco do Cúlio sempre nos casts, mas ele é um produto dessa época, infelizmente. É difícil você ver uma banda da década de 50 que não tenha, pelo menos, um negro, entendeu? E a gente, agora, levando em consideração, assim, se for música em geral, aí eu não vou eliminar os 90, mas, exemplo... Se for no rock em si, cara, eu considero que os 90 teve um baque, teve um tempo que, tipo assim, acabou. Pelo menos a partir de 95, teve uma época que tava meio... Até as bandas, tipo, que vieram antes, porque o grunge foi acabou com as bandas que vieram antes. Acho que teve muita galera que foi ressurgir depois dos 2000. Eu não consigo escolher bem uma década assim, não, cara. Falando de rock, né, eu acho que o anos 90, que apesar de eu gostar pra caramba dos anos 90, culturalmente, musicalmente... Eu também. Eu acho que ele perde pro 80 e pro 70 assim, cara. Agora, entre 70 e 80, eu já não consigo escolher, cara. Eu acho que se eu fosse poder escolher uma época pra viver, eu escolheria fácil 90, cara. Porque, tipo assim, é uma época que eu gosto muito culturalmente, sacou? Ver os filmes da década de 90, espaço colegial dos 90, eu pensaria, porra, eu gostaria muito mais de ter passado uma adolescência nessa época do que na época que eu passei, entendeu? Porém, eu acho que se eu passasse realmente a adolescência nessa época, porque eu sou de 90, mas sou de 94. Porra, eu não aproveitei a década de 90. Eu também sou de 96 e o Joker também. Eu não aproveitei nada na década de 90, sacou? É porque a gente só vai poder ter uma noção também como vai ser exatamente a música da época depois, né? Agora que a gente tá começando a olhar pros anos 2000 e ver que, não, pera aí, os anos 2000 tem uma característica forte musical, né? E quando passar mais o tempo, a gente vai perceber essa mudança, né? Os anos 80, ele é tipo, bem carregado, assim, a música deles, né? Você tem uma característica muito forte. Quando eu olhar pra 2004, você vai ver isso. É, eu acho que a diferença muito entre 80 e 90 é porque o 90 é uma parada mais menos produzida, sacou? 80, os caras queriam... Era roupa extravagante, era uma parada mais... Tanto que surgiu o Glenn nessa época, entendeu? Uma parada bem produzida. Agora, na década de 90, o que surgiu mais foi, quando foi o grunge, foi o alternativo, sacou? Aí foi a época que surgiu o cafona. Vai escutar música, independente, todas as décadas tem música. Valendo culturalmente, se vocês pudessem escolher uma época passar a adolescência de vocês, qual seria? 70, 80 ou 90? 90. Adolescência? Caraca, hein? 90, é 90. Os anos 80, dos nossos pais que ficam falando... Ah, os anos 80 é melhor, os anos 80 era foda. Vai ser o nosso 90, no caso, né? Cada década é um estilo diferente. E eu acho que querer comparar um estilo por década é que nem você querer comparar quem é melhor, samba ou hip hop, sacou? O que é melhor, rock ou música clássica? Cada um tem a sua qualidade, cada um tem a sua parada maneira, cada um tem a sua coisa ruim. Teve muita coisa ruim também em cada uma delas. Sabe o que é isso? Não, não sei. O que é tudo? Não. É porque você não conhece Manowar. Chester Bennington versus... É Bennington? Não sei falar. Bennington versus Scott Weiland. A gente falou isso daí bastante no cast passado de música, né? Que foi o de... Troca-troca. O problema, acabei descobrindo também que o Rafa era um grande fã do Stone Temple Pilots, né? Eu já fui, babei muito ovo por causa de um álbum, cara, e depois eu percebi que não era assim, né? Mas ainda curto, acho legal a música deles. Agora, eu não vou nem me prolongar muito isso daí, cara, se for melhor, assim, eu prefiro Scott Weiland no seu tempo, né? No auge. No auge, né? É, a gente não tem muito o que te falar porque a gente já comentou o que acontece com a banda, né? O Scott hoje em dia tá uma tragédia, realmente. Eu tô odiando muito isso, quase com Chester. Mas tá menos pior do que estaria com o Scott, cara. Eu acho os dois bem fracos, assim. E eu acho que eu fico com o Scott porque eu acho que o Chester não se destaca nem dentro do próprio Linkin Park como vocalista. E tanto que o Mike Shioda, que é o segundo vocal da banda, ele tem bem destaque, assim. A galera lembra bastante dos refrões dele e tal. É Scott Weiland, pronto, acho que. Sabe o que é isso? Não, não sei. Não interessa pra você, palhaço. Aqui, Cavaleira Conspiracy versus Sepultura. Cavaleira. Se fosse Soulfly contra Sepultura, achava uma batalha até realmente digna. Agora, Cavaleira Conspiracy contra Sepultura, não. Então, vamos englobar então o Soulfly. Banda de Cavaleira em si, pós-Sepultura. Vamos englobar assim então? Ah, eu fico Killer by Killer, que é a banda nova do Max. Tem, a banda tem junto o integrante do Mastodon, que é uma banda que eu curto muito, e tem o Greg Puciato, que é o vocal do Dirigir Escape Plan, que é uma das minhas bandas preferidas, então eu fico com ele. Muita gente discorda, cara, mas eu não. Eu gosto do Derek Green, mas eu não acho que ele casa com Sepultura, cara. O pessoal gosta, mas não cai a ficha, entendeu? Eu gosto muito do Sepultura com o Cavaleiro Conspiracy, cara. Eu fui no show uma vez deles aqui, cara, no Rio de Janeiro, no Circulador. Tudo que eles tocam do Sepultura, cara, é melhor do que o próprio Sepultura tocando, cara. Tudo. É uma parada mais porrada que o próprio Sepultura, sacou? Eu acho que o Sepultura, as bandas do Cavaleiro, é uma parada mais crua do que o Sepultura como tá atualmente. Sei lá, cara, eu me simpatizo mais com a parada mais crua, sacou? Eu vou escolher o Soulfly pelo nome. Ah, o Slave, que é o CD do Soulfly, o penúltimo lançado, é muito bom, assim. Acho que ele é melhor que qualquer um dos lançamentos do Sepultura depois da saída do mar. Sabe o que é isso? Não, não sei. O que é tudo? Não... É porque você não conhece Manowar. Cara, sobre disco e vinil, rapidinho. Eu tenho uma coleção, cara, grande pra caralho de vinil, cara. Eu gosto muito, que eu acho muito saudosismo. Mas, porra, é pior, cara, que escutar num CD, cara. Vamos pegar disco, vinil, disco, CD e também a fita cassete, né? E fita cassete, por exemplo, cara, eu achava maneiro que, tipo... Mas tinha gente que pegava e gravava várias músicas, assim, sabe? Porra, é uma coisa que eu gostaria muito de ver na década de 90. É uma coisa que eu acho isso aí. O jeito de compartilhar música na época. O grunge, que eu até tava falando, né? começou meio que assim, né? Que, tipo, as bandas iam lá fazer músicas dentro de casa, né? Tipo, num lugar separado. E, tipo assim, eles iam trocando fitas cassete, assim, entre o pessoal, né? É uma parada muito marcante. Tu vê muito filme da década de 90, de comédia romântica da década de 90. O cara, ele queria fazer um presente com a garota, né? E fazia uma fita com as músicas, né, e entregava pra ela. E isso eu acho uma parada que devia ser muito maneiro, cara. Porque hoje em dia, se tu pegar um setlist, copiar pra ela e passar, qual é o saluzinho nisso, tá ligado? Não vai ser uma coisa que vai ficar marcada na nossa geração. Mas manda nude é bem melhor que manda uma fita cassete. Guardiões da Galáxia e o Arson Mix, né, cara? Tipo, é bem... O conceito é isso, é, né, genial, cara? É genial, cara. Tipo assim, isso eu acho legal, cara. Eu preferia ter hoje. Achava, ia ser legal. Infelizmente, é uma coisa que realmente morreu com o MP3, cara. É, mas prefiro a internet, tá? Ainda continuo com a internet aqui, galera. Eu não abro mão também do Spotify da vida, ter tudo que você imaginar, o YouTube, só TV e se ouvir. Mas, cara, é realmente, eu acho que perdeu um pouco a emoção de você conseguir escutar uma música, entendeu? Porque, vamos supor, você conheceu uma banda. Porra, agora você só bota no YouTube, lá você tem toda a porra da banda. Isso é uma coisa que tem a vantagem, que você acaba descobrindo bandas que você nunca conheceria. Possivelmente, não tem como negar que acontece. Mas, porra, imagina, cara, tu arrumar uma fita cassete com teu amigo da escola, com 15 músicas dessa banda, cara. Porra, imagina como deve ser a emoção, tá ligado? E você também, esse lance de fita cassete era justamente porque era difícil você conseguir as músicas. Aí você vai gravar na rádio. Porra, né? Gravar na rádio, deve ser maneiro pra caralho, cara. Eu fazia, cara, isso eu fazia, porque, tipo assim, apesar de ser criança nos anos 2000, né, eu fazia isso, sabe, de estar tocando na rádio, gravava música em fita cassete. Aí eu, tipo, já na parte do DVD, olha que bizarro, cara, olha o que eu fazia. Eu pegava o DVD, ligava no som. Aí eu pegava, tipo, tava tocando uma música nos créditos de um filme, por exemplo. Eu ia lá e gravava a música dos créditos de um filme. Que bizarro. E daí depois tinha a música, tipo, tinha a fita cassete gravadinha ali com todas as músicas e escutava. Eu meio que brinquei de fazer isso um tempo quando era criança. Eu acho que ainda na época do CD ainda dava pra fazer um pouco disso. É, mas aí o CD perdia tanta graça. Tanto que, tipo assim, CD, cara, pra falar a verdade, eu não fiz tanto uso. E hoje em dia, muito menos dá pra se fazer, cara. Porque eu acho, sabe, você vai lá no carro, por exemplo, você pega um pendrive e colocou lá, velho, já era. Abraço. Se fazer negócio de gravar música, lembra um negócio que meus primos faziam? Que eles meu avô tinha um gravador mesmo, tá ligado? Você bota a fita VHS e ele grava. Igual esse que repórter usa em entrevista e tal, sabe? Então, e a gente curtia muito a trilha do Tony Hawk, aquele de PS1 e tal. Aí a gente deixava a trilha tona e botava pra gravar. Agora, tipo, ir em show, cara, vou confessar uma coisa, nunca fui em show de rock. Eu acho que, pelo menos, uma pessoa tem que ir pelo menos uma vez na vida, cara, um show de rock. Eu posso falar facilmente que a maioria das bandas que eu assisti show até hoje era cover. Aqui tem muito aquelas bandas que fazem... Aquela lista de rock, aí toca AC/DC, toca Guns, toca Nirvana, aí toca Another Brick in the Wall do Pink Floyd. Você prefere disco ou show? Eu acho que varia muito, assim. Tem banda que ao vivo é uma porcaria, mas em disco eles mandam bem, principalmente banda que não é muito carismática, o disco salva a banda. Tem bandas que o show vale mais do que um disco, assim. Faço as suas palavras as minhas também. Eu também, eu partilho desse pensamento. Sabe o que é isso? Não, não sei. O que é tudo, tudo, tudo? Não... É porque você não conhece Manowar. Burt versus John Bonham versus Mike Portman. Versus Cat Moon. Agora sim ficou encerrada. Mas beleza, qual que é melhor? Eu não conheço nenhum deles. Eu sou um cara fanático pro Rush, cara. Pra mim, o Burt... Eu acho que eu fico Portnoy. Eu acho ele um batera muito versátil, assim, que toca em muito estilo diferente. Embora eu acho que o Porra seja, tipo, meio que o deus da bateria aqui. Eu gosto pra caramba do Mike Portnoy, que ele reconstruiu um cara versátil. Qualquer banda que tá precisando de um substituto é o Portnoy, cara. Não tem outra. O Twisted Sister agora morreu o baterista, né? Na hora, Portnoy vem e substitui ele. Vou ver se o Fold, cara, morreu o The Rev. Vem, Portnoy, substitui. Agora tô vendo que o cara é um substituto de coveiro do caralho, mas... Ele é... Porra, o cara toca de tudo, cara. O cara é muito bom, mano. Mas, pra mim, o Purse é o deus, sabe, cara. Sabe o que é isso? Não, não sei. O que é tudo, tudo, tudo? Não... É porque você não conhece Manowar. Pra finalizar, Led Zeppelin versus Pink Floyd. Led também. Cara, Led Zeppelin... Tipo, tipo, cara, Pink Floyd, você pode usar a camiseta, você pode colocar, tipo, ah, The Wall é foda, Dark Side of the Moon, nossa, que legal, vou desenhar isso no meu caderno, olha como eu sou roqueiro. Tatuar isso, cara, vou tatuar isso. Quatro pessoas que têm essa tatuagem, cara. Quatro. Eu já vi sair da boca de mais de uma pessoa que Pink Floyd é minha religião, então... Seria legal você falar, eu vi sair da boca de mais de uma pessoa o arco-íris do Pink Floyd, né? Cara, consigo dizer uma coisa. O dia que uma música do Pink Floyd for metade de Black Dog, a gente conversa. Uou! Então chegamos à parte de indicações, eu vou pedir pro Joker fazer essa indicação para essa semana. Eu vou indicar uma banda, que não é bem uma banda, é um projeto assim, ao vivo, chamado Metal Masters, que é com o Fioncelmo, eu tenho o Mike Portnoy, o Rex tocou no segundo show, tem o Kerry King, tem um monte de músico de metal aí, eles tocam música de várias bandas, é bem foda. Olha, já que tu falou do Portnoy, cara, eu vou recomendar que vocês escutem uma banda que a maioria já deve conhecer, mas não lembra de nome. Que as músicas são bem, tem umas que são bem conhecidas no mundo do rock, que é o Twisted Sister. Puta, eu não gosto. A banda, cara, anunciou que vai ter o fim agora, que o baterista morreu recentemente, o que tava há anos já na banda. Eles decidiram que vão acabar a banda e que eles vão fazer uma turnê de despedida com o Portnoy na bateria. É, se querem ver o show, depois eles vão vir do Brasil. Se querem conhecer a banda pra ver um show, cara, agora é a hora é essa. Ainda mais que vai ter o Portnoy. Vocês nunca mais vão ter uma chance de ver a banda. Vocês não vão ter chance de ver a banda de novo, mas muito menos com o Portnoy. Ou bom, né? Porque o Scorpions já fala que vai acabar a banda há 20 anos, tá aí. Ah, cara, mas sei lá, o Snyder tá meio bolado já com o Twister. Beleza, a minha indicação, galera, eu indico dois filmes para poder indicar as épocas, né, do rock, né? A gente pode pegar dois filmes do Cameron Crowe, que são quadros famosos, fala sobre os anos 70, né? Inclusive o Cameron Crowe, ele era jornalista de música, né, antes de ser diretor. E é um filme muito legal, cara, de um garoto que ele é aspirante a jornalista, né? Se envolve numa turnê, né? E tem os singles, né, que aí já é especificado no grunge mesmo, né, em Seattle. Que é o single Vida de Solteiro, saiu aqui no Brasil. Que é um filme bem interessante também, cara. Eu acho que isso representa muito bem que foi aquela época, assim, né? Assistiu Rockstar, porque ele passa tanto pela cena glam quanto a cena grunge no filme. Cara, Rockstar não é o do Mark Wahlberg? É, ele começa como músico de glam, aí no final do filme ele abandona a banda e vira um músico de grunge. Sério que tem isso, cara? Pô, eu vou assistir, cara. Então fica uma recomendação aí também pra galera. E eu vou assistir também esse filme. Então chegamos ao final de mais um podcast Banco de Cérebros. Barbon novamente participando aqui de um cast musical. Cara, tem um jabá a fazer? Eu faço parte de um podcast de games, que é o Gafanhoto Cast. A gente falou de duas semanas fazendo um programa sempre relacionado a games. Quer dizer, sempre não. A gente varia o tema de vez em quando, mas o foco é games. Dê uma escutada que vocês vão gostar e é nóis. Pipe Bomb podcast lá, por enquanto o site Pipe Bomb, é o blog pipebombuniverso.blogspot, então entrem lá e também dê um like na página do Pipe Bomb, que a gente tá quase chegando em 500 curtidos. Tem os meus jabás, tem a minha coluna, né, a saga do não leitor toda semana, nosso site, o Banco de Cérebros, também curta a nossa página do Facebook, tem o Twitter também, que vocês podem estar seguindo, Instagram também, a gente posta bastante imagens, e galera, a gente tá aqui recrutando também novos membros para escreverem, né, novos redatores, né, porque a gente quer fazer esse site aqui cada vez maior na parte da redação de notícias, de colunas, enfim, então se você está interessado em fazer parte do Banco de Cérebros, você pode estar entrando em contato com a gente nos comentários desse podcast, ou mensagem no Facebook, ou pode mandar um help no Twitter também, a gente vai estar lá sempre. Ou Dores Cérebro. Ou Dores Cérebro, é o Dores Cérebro, exatamente. Aí você faz parte literalmente do Banco de Cérebro. É, mas aí a gente não devolve, como é sempre dito no final do podcast. Ou sente num cérebro, aí faz parte do Banco de Cérebro. Aí seria um puff de cérebros, né, cara? Mas enfim, pessoal, terminou mais o podcast Banco de Cérebros. Banco de Cérebros.com.br, para quem não conhece, e até mais. Termina agora mais um podcast Banco de Cérebros. Devolução de cérebros não são aceitas.